Pai, Senhor, os que não descansam nem de dia nem de noite, declarando que Tu és santo, santo, santo, santo, santo. Digo, Senhor, Tu és, não há outro, não há outro. Pensar que Tu és digno, Senhor, minha voz expressa a Ti o meu louvor, Senhor, oh, digno és, digno é o Cordeiro. Receber a glória, a força, a honra, o poder. Digno é o poder de receber a glória, a força, a honra. Let's go. mostramos aos teus pés. Não há outro, não há outro como tu.